Altimano 34, táxi de Apache Índia, ponto de espera 1 no 8 decimal 95, ajuste na 0 no 5. Bom voo. Juliette, avisa ao contrato do voo 1090. Ainda passa de companhia após ingresso via Juliette, portão 90. Via Juliette, confirmando portão 10. Controle 120, decimal 8, tambor boi, boa noite. 1590, obrigado e boa noite. Salvador, muito boa noite, está 9510. Noite 9510, contato radar, sobe nível 360, saída da El. Da El, afirmativo 360. Quanto possível aprovar da El? Pesado. Bem livre da Elba. Obrigado. Autorizado, 2774, marcado. Autorizado, 1780, Brevital, uma grande informação. Livre. 1222, está mantendo para 060, para mais 10 milhas, formações também de retornidade. 228, vou até a Vito 366 quando tiver condições. Já, vamos para a Broa 366 então, 222, certo? Decolos 33, controle 120, decimal 8, tão bom, boa noite. 208, boa noite, 1930. Controle Salvador, gol 1934, boa noite. Noite 1934, contato radar na decolagem, sobe via 350, saída PUC. Da Fuca, sobre via para o 350. Poderia coordenar com o centro direto Maceió, a gente está bem no limite do nosso horário. Ô Tiro, você está indo ver coordenação, aguarde um instante. Muito obrigado. O Gol 1934 autorizado, direto Maceió. Muitíssimo obrigado, Gol 1934. Diga 2228. Poderia manter 160 direto Vitória da Conquista? Aguarde um instante, coordena na EMS, concentra. Graças 2228. Uno 228, autoridade 2510, ajuste no 0 no 5. 2500, 1500, Uno 228. Tem destaque sem frente, segunda direita, via Taxi Índia, ponto de espera 1, noite decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Taxi em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera, chamador 1, noite decimal 95, ajuste no 0 no 5, pode ver 734, obrigado, boa noite. Controle Azul 4062, após o TAP, autoriza a produção de 3368. Autorizado 4062, assino para 4000 com ajuste no 0 no 5. Autorizado após o TAP 368, desce 4000 no 0 no 5, Azul 4062. Saindo 2228, chama o centro, frequência 126.0, secundário 128.8, bom voo. 126.0, 128.8, grato, boa noite. Chama o centro, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 35, bom voo. Prossiga. O centro 1251, secundária 128, decimal 35. 251, alterado 2835, da 9590, morém. Boa. Sequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, bom voo. 2685, 2545, 1934, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, aeroportal 024 with information at 86 to Lisboa. Portugal 024, what's your copy? Informe, Portugal 024. Correct to Lisboa, flight level 370. Upper 017. Bianco da flight on route, take off 710. After take off, left turn, departure is Boca and Aru transition. Call code is 5144. And the touch control 120.80. Essa redução para 170 nós, reporta 366. Tomarão 366, está descendo com o procedimento, o 40, 02, 300. 8, após o 2774, boa noite. Como é que pode estar a ponto de gate 1? Obrigado. Salvador, boa noite, do 2774, do perfil da Coral. Sou 2774, contato radar, sobe 160, Coral. Sobe via Coral para 160, do 2774. Baixado e travado, voo 228. Voo 228, autorizado pouso, pistão 10, vento calmo, pista úmida. Vive pouso 10, voo 228. Azul 4062, passou 366, visão com calma. 4062, torre 1 no 8.95, bom pouso. 1 no 8.95, 4062, obrigado, até amanhã. Torre Salvador Azul 4062, boa noite. Azul 4062, número 2 na aproximação, guardando pista livre, altimetro 1015. 1015, vai lá. Solos 44, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 9, bom trabalho. Solos calmo, pista úmida. Liga pouso 990, 4062. Para o 227-74, solicita desvios à direita por aproximadamente 30 milhas devido a formações. Autorizado 274, após coral. Após desvios, vou acordar o 2774, grato. Logo 11h70, posição 6 para o chefe de acionamento, boa noite. Boa noite, Gol 970. Costuma por gentileza se você fazer alguma DLA? Afirmo, foi feito sim com a empresa. Sabe informar o horário? Eu vou confirmar coisa aqui se possível já pego o que é sério para você. Solos 46, direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Zero da direita, no 219, 4062, boa noite, obrigado. Salve Salvador, Azul 4062, bom dia. Bom dia, Azul 4062, táxi autorizado via Alfa, Kilo, Pat 3, posição 3 Lima. Alfa, Kilo, Pat 3, 3 Lima, 4062, bom dia. Bom dia. Bom, 170, escuta. Prossiga, um bom 1170. Ok, tá autorizado iniciar a 762, chama táxi. Boa tarde, obrigado. Aqui, Samuando, na rua de São Paulo. Comando 172, acima a identificação, deve ser nível de voo 050, chegada a Mari. Quero continuar nesse voo 111, comando 172, autorizado, ITAP. Azul 4062, me escuta? Prossiga. Charlie, aqui foi o balizamento que o balizador já está deslocando para o local aqui para balizar o centro. Tá ok, vamos aguardar. Obrigado, boa noite. Autonomia de 4 horas e 3 minutos, apenas 4 letras. Sente, Londo, 7-0, táxi da Pátio Índia, ponto de espera 1 na noite do sinal 95, ajuste na 095. Graças, Paulo Salvador, muito bom dia, Google 9098, está sem da Eco para Natal. Gente, Google 9098, autorizado São Gonçalo do Amarante, nível 3370, VPZ 10. Já coloca a cabeceira 10, apesar de colagem curva esquerda, perfil de saída pulca, transição de pão. Funciona o transponder 5127, controle 120, décima 8. Autorizado, São Gonçalo, nível 370, cabezudo 10. A pista é a 10, primeira curva esquerda, no perfil da Fuca Zipar. 127 é o transponder 1208, sequência para o 1098 na ponte 10. Chama pronto, 1098. Estão no zero, vento variável com 03 nós. Gente, a linha ainda fala que estão no zero, vou no cabelo. O 172 prossiga. Foi só para o Serra Vitor, 366, está fazendo o setor de rio, já vai ficar bem na prova dele. Autorizado, desce para 2500 pés com ajuste no 095. 35 no 095, vou no 3. Decolagem 55, controle 120, décima 8, tem um bom voo, boa noite. Obrigado, boa noite, chamarão 120, décima 8, gol, não anda, tá zero. Controle, Salvador, gol, 1170, passando 1600 pés, uma boa noite. Alô, 1170, contato radar na decolagem, sobe via 370, você da PUCA. 7 via PUCA, para o 370, gol, 1170, poderia voar a Jama, tá presente? Exato. Guarda Jama, gol, 1170. Controle, Salvador, gol 1170. Siga 1170. Preciso de um desvio à nossa esquerda pro 050, em torno de 20 milhas. Livre. Seria a coordenar já com o centro, se possível, voar de par? Estaremos, aguarde o sinal. 7, por enquanto mantendo o desvio. No 70, o centro autorizou Campina Grande direto. Campina Grande é presente, gol. No 70, muito obrigado. Azul 2774, o serviço será encerrado 54 milhas a sudoeste. Salvador, mantenha o nível de voo 160, chame Léo, frequência 120, décima 1, bom voo. 1970, chama o centro, frequência 1126, decimal 85, secundário 2545, bom voo. 2685, 2545, gol 1170, muito obrigado, boa noite. Voa 3170, a sua identificação, desce ao nível 050, direto ITAP, pois ITAP servido 366. Afirmativo ITAP, ITAP 366, obrigado, Chantrejão 3170. 2 Salvador, 1172, estabilizado no GTA. 172 Torre, 1 no 8.95, no pouso. 295. Salvador com 1172 estabilizado no GPS. Vai. 72, boa noite, altímetro 10 no 5, reporte visual, baixada e travada. Porta visual. Pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Tem que autorizar um 1-7-2. Paulo, gol 1098, back de acionamento, ponto 10. Chegou no 098, informado por táxi. Autoridade, para o táxi, voo no 098. Direita 219, boa noite. Gol 972, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, Tati 3, posição 5 Romeu. Alfa, Kilo, Tati 3, 5 Romeu. Tá 3170, pode voltar 372 com referência? O 366 descendo para 2510, ajuste no 015 no momento. Obrigado, senhor. 2,5 com 1015. Paulo, gol 1098, táxi, o POB 1160, autonomia 3 horas, alterna Maceió. Sim, chegou 1098, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 1 no 8 decimal 95, ajuste agora 1094. Gente do ajuste, autorizado Pátio Índia. Seu ponto de espera da 10. 1.895, gol 1.098, grato. Sem identificação, desce ao nível de voo 050, autorizado ETAP da presente, após ETAP servido 366. 050, após ETAP, após ETAP da 366. boa noite, eu vou no 098, ponto espera da 10, pronto. Ativando 098, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento variável com 03 nós. Está autorizado a alinhar e decolar, dá um no zero, voo no 098. Approved the report for the protection for the road. Pushing, approve the call for taxi, airport down, 024. Decola 04, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite, obrigado. Patrão de Gol, 098, decolou nas suas coisas. 098, contato radar, sobe o nível 370, sai da PUCA. PUCA, 370. Uno 592, boa, acima de indicação, desce para 0620, após Fabog, TAP, TAP, tinha vindo 366. 0620, boa, TAP, pode voar o 366? Tá 3170, torre, 1 no 8, decimal 9, 5 com a pouso. Obrigado, até amanhã. Controlador 3170, voa. 3170, tráfego ajustado, pouso autorizado na 1-0, vento variável com 03 nós, o altímetro 1-0 no 4. Imagina, senhor. Liga pouso 1-0, obrigado. Ao 044, acende a indicação, desce ao nível de voo 070, Fabog voa Itap, Itap Serra Vito 366. Fabog, Itap, Serra Vito 366, voo 9044. Charlie, autoriza o gol 1098 pro Adjamo? Autorizado no 098. Gol no 098. Zero, solo 18, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Buenas. Boa noite. 3170, táxi autorizado via Alfa, mantente da Juliette. Alfa Juliette. Now 024 for the taxi and two holding point from 109 Eiffel and taxi engine. Holding point contact tower for this 18.95 to 18.014. Okay, clear the taxi number 1205 here and tower 11995. Round 18195, QNH 10104. Have a nice final, tá, visual com campo, é 3520. 3520, torre 1, no 8, decimal 95, bom pouso. Tá no 5, obrigado. Sub desvio 9044. Obrigado. Voo 1592, autorizado 2510, ajuste 1094, autorizado a final RNAV, reporta na final. 2500, reporta na final, RNAV da 0.0. Em holding point, boa noite, Portugal 0 Tufão. Não, muito bom, senhora, Portugal 0 Tufão, boa noite. Vitor 372, baixar travado. 3520, altímetro no 0 no 4, o vento variável com 03 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. 0 pouso no 0, só 3520. O 044 é minha amiga pra gente. O 044, confirme? 7 até 2500, 1094, ajuste. 2500, estando, estou no 0, gol 592. 592, torre 1, no 8, decimal 95. 792, bom dia. Confuso. Obrigado. Salvador, bom dia, gol 592. Diego 592, reporte passando Serra Vitor 372, com trem checado, altímetro no 0, no 4. 0 no 4, reportará Serra Vitor 372, voo no 592. 3520, solo 27 à direita, Foxtrot, solo 121, decimal 9, boa noite. Então, 19, obrigado, 23. The wind is variable with 039. Report the Kafka 910, down 0 to